Benfica vence, mas não segue na Liga dos Campeões. Christine Lagarde admite que houve erro de cálculo nos efeitos da austeridade nas economias sobre resgate. E, por fim, o último adeus a Nelson Mandela. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do nosso Antena Web Informação. Lux presents Hollywood. Como tudo na vida, a rádio também é feita de presente e passado. No Canal 1 trazemos-lhe Old Time Radio, um espaço destinado a recordar programas desde a década de 30 até à década de 1980. Old Time Radio, de segunda a domingo, entre as 6 e as 8 da manhã, no Canal 1. Antena Web Informação. Boa noite. O Sport Lisboa Benfica está oficialmente fora da Liga dos Campeões. A Liga Milionária não vai ter o Sport Lisboa Benfica como clube presente nos oitavos de final, ou seja, na próxima fase, neste caso na fase do mata-mata, chamada assim. Não vai ter então a equipa de Lisboa. Tudo porque os portugueses venceram o Paris Saint-Germain por 2-1, mas a equipa do Olympiacos Piraeus venceu também em casa por 3-1 a equipa do Anderlecht. Vamos por partes. O Benfica venceu então por 2-1 a equipa do Paris Saint-Germain no Estádio da Luz. Era o que se pedia, e depois esperar pelo resultado que se desse em Piraeus, então na Grécia. O Benfica que até começou a perder aos 37 minutos com o golo de Cavani, um golo que assustou as hostes encarnadas. Aos 45 minutos, mesmo ao cair do pano da primeira parte, Lima, através da marca de grande penalidade, restabelece a igualdade para a equipa da Luz, com então o empate a surgir também, neste caso, na cidade da Grécia, em Piraeus. Quando a primeira parte acabou, estavam as duas equipas empatadas a uma bola, ou seja, o Benfica a 1-1 com o Paris Saint-Germain e o Piraeus com o Olympiacos com 1-1 contra a equipa do Anderlecht da Bélgica. Segunda parte, a equipa do Benfica carregou de forma mais expressiva na equipa do Paris Saint-Germain e aos 58 minutos, ou seja, 13 da segunda parte, ficava feito 2-1 numa jogada corrida em que Gaetan não desperdiçou a oportunidade e deixou e violou, aliás, as redes de Sidibou pela segunda vez na partida. O Paris Saint-Germain só começou a ver-se mais nos últimos 20 minutos, já com uma maior cansaço também da parte da equipa do Benfica, num jogo aliás que ficou marcado também pela lesão de Markovic, que teve que sair desilusionado e foi substituído por Ivan Cavaleiro. Ele também quase marcou e quase deu também a marcar. 2-1 foi o resultado final desta partida, que não foi ainda assim suficiente, o resultado que não foi suficiente para passar a equipa do Benfica à fase seguinte. Ora, como disse, no final da primeira parte, as duas equipas interessadas, ou seja, em Portugal o Benfica e na Grécia o Olympiacos, estavam empatadas a uma bola, mas na segunda parte as coisas desequilibraram-se. Depois de falhar uma grande penalidade na primeira parte, o Olympiacos marca o 2-1 e volta depois também a falhar uma grande penalidade. Na altura em que se dá a segunda penalidade, a equipa do Anderlecht fica reduzida a 10 unidades, ficando depois mais tarde reduzida a 9 unidades. O jogo acaba com 11-8 para a equipa do Olympiacos, ou seja, 11 gregos em campo, ou 11 da equipa grega em campo, contra apenas 8 dos belgas, já que até o guarda-redes foi para o balneário mais cedo. No último minuto, a equipa do Olympiacos faz o 3-1, depois de ser um jogador que estava, ou seja, um jogador que não guarda-redes, que estava na baliza do Anderlecht. Termina assim uma prestação decepcionante dos belgas face a um crescente Olympiacos, que já de si é uma referência no futebol grego, e que passa então à segunda fase da prova, ou seja, aos oitavos da final. A equipa do Benfica fica-se pela Liga Europa e poderá juntar-se ou não a outro clube português que vai jogar amanhã, esperemos que não, o Futebol Clube do Porto, que vai em Espanha, já está em Espanha, e poderá ainda assim carimbar uma presença portuguesa na Liga Milionária, ou seja, nos oitavos de final da Liga Milionária. Estou-me a referir ao jogo que irá decorrer amanhã em Espanha, frente ao Atlético de Madrid. É difícil para o Porto ganhar, aliás, é difícil para o Porto carimbar a passagem, mas não é impossível. Os Dragões poderão ainda conseguir a passagem, basta que para isso vençam a equipa do Atlético de Madrid e poderão então qualificar-se para os oitavos de final. Já sem hipótese de representar Portugal na Liga Europa, estão as equipas que vão jogar para cumprir calendário na próxima quinta-feira. Estoril Praia, Passos da Ferreira e Vitória de Guimarães já não têm hipótese de marcar a presença nos 16avos de final da Liga Europa. 16avos de final da Liga Europa, nos quais estará seguramente o Sport, Lisboa e Benfica. Esperemos que o Futebol do Porto carimba então uma passagem para a Liga dos Campeões. O jogo tem início amanhã às 19h45 em Espanha, ou seja, aliás, 19h45 em Portugal, 20h45 em Espanha, e realiza-se na capital deste país, ou seja, Madrid, é frente ao Atlético. E uma falha informática esteve na origem de um insólito nas lojas Pingo Doce do Grupo Jerónimo Martins. Cerca de 370 estabelecimentos foram obrigados a fechar pouco depois de terem aberto as portas. Na parte da manhã, a falha do sistema informático da cadeia de mercados Pingo Doce fez com que 370 lojas, um pouco por todo o país, Madeira incluída, fossem obrigadas a fechar até ao restabelecimento do sistema informático. Este restabelecimento aconteceu já no princípio da tarde e final da manhã, no princípio da tarde, e as lojas acabaram por reabrir a pouco e pouco, mas ficou este registro então de que durante a manhã a maior parte das lojas do grupo Jerónimo Martins, com respeito ao Pingo Doce, fecharam devido a uma falha informática. O colapso do sistema está ainda por... aliás, os motivos que levaram ao colapso do sistema estão ainda por apurar. Sabe-se que inevitavelmente resultou num rombo económico expressivo para o grupo Jerónimo Martins e especificamente para a cadeia de mercados Pingo Doce. Há uma situação insólita que está a surgir no YouTube. Um utilizador, de seu nome ou de pseudónimo Ghostly Rides, publicou no princípio do mês um vídeo onde mostra o seu telemóvel carbonizado, o seu Galaxy S4, da sul-coreana Samsung. Explica no vídeo Ghostly Rides que, enquanto carregava, o Galaxy S4 ardeu. A bateria não chegou a explodir, mas, sobretudo, a porta do carregador ficou bastante danificada. Dirigindo-se a uma loja, e segundo explica num outro vídeo, Ghostly Rides, dirigindo-se a uma loja da Samsung para trocar equipamento, é surpreendido, entretanto, com uma carta da sul-coreana que exige que o vídeo seja retirado e que a empresa não seja processada a fim de ressarcir por eventuais danos o utilizador. Esta seria, em princípio, a condição para obter então a substituição do equipamento, e ao invés disto, Ghostly Rides publicou então este segundo vídeo em que lê o conteúdo da carta e salienta o facto da empresa preferir calar uma segurança e não, aliás, calar uma falha de segurança e não tentar resolvê-la. A sul-coreana Samsung para já não reagiu ainda a esta situação, no mínimo insólita. Christine Lagarde, a diretora-geral do FMI, admitiu hoje que houve um erro de cálculo nos efeitos que a austeridade teria nas economias da Grécia, Portugal e Espanha, ressalvando, como é lógico, que a Espanha não está sobre um resgate da Troika. Um dos três componentes da Troika, ou seja, o Fundo Monetário Internacional, juntamente com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu, foi o FMI o primeiro a alertar para a situação de que não era suposto, e houve, portanto, este erro de cálculo, que esta autoridade tivesse os efeitos que teve nas economias grega e portuguesa. Christine Lagarde afirmou que para Portugal devia ter sido dado mais tempo do que aquilo que foi dado para a resolução dos problemas financeiros do país. O Partido Socialista já reagiu, entretanto, às declarações de Christine Lagarde, dizendo que o governo português devia aproveitar estas incongruências para uma eventual renegociação da dívida portuguesa. Recordemos que Portugal sai do plano de resgate daqui a, essencialmente, 6 meses, ou seja, já no ano 2014. Entretanto, o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho já alertou que o fim do programa de resgate não significa o fim da austeridade. Álvaro Marques, antigo gestor da Reficel e também baterista do grupo musical Jorge Mega, foi acusado formalmente pelo Ministério Público pelo desvio de 1 milhão e 400 mil euros, que dão então prejuízo ao Estado. Tudo começa quando, na década de 90, há a criação da empresa Reficel, que desde logo começa com um processo pouco claro, que se arrasta até 1998. E, entretanto, Álvaro Marques, que era gestor desta empresa, começa a comprar equipamentos que não precisa, mas que acabam então por comprar e pedi-los a uma empresa espanhola que desde 1996 não exercia atividades. Esta justificação de compra de equipamentos resulta em sucessivos subsídios que não eram tão necessários e, mais do que isso, não eram para fins comerciais, já que a empresa, como disse, estava inativa. Este processo resulta já de algumas de pesquisas de vários anos e de uma conclusão que é então feita agora. Álvaro Marques foi então acusado por ter desviado cerca de 1 milhão e 400 mil euros, também com base na empresa Reficel, na qual foi gestor. E a cantora Serena Gomes deixou o palco mais cedo num espetáculo de beneficência promovido pela norte-americana Kiss FM para a Ryan Seacrest, que é uma associação que se dedica a incentivar os jovens com o espírito criativo. Neste espetáculo de beneficência para recolher fundos para esta associação, também marcaram presença alguns artistas como Robin Thicke e Ariana Grande, mas quem me ficou marcado nesta noite foi mesmo Selena Gomez. A cantora teve vários problemas com o som que os técnicos não conseguiram arranjar. Depois de alguns desabafos e de um expressivo descontentamento, Ariana Grande cantou Come and Get It e saiu do palco. O evento seguiu naturalmente, sem mais incidentes, mas ficou marcado precisamente por este evento, ou por este acontecimento, a saída prematura do palco, segundo alguns presentes no local, já que a cantora disse que ia cantar mais 2 temas, o que já ainda assim era um encurtar de planos. Iria então cantar mais 2 temas, mas cantou apenas mais 1, Come and Get It. Recordo que este evento era um evento de beneficência para a associação Ryan Seacrest, que é uma associação norte-americana que se dedica a incentivar pessoas, neste caso adolescentes, com espírito criativo. E para fechar o Antena Web Informação de hoje, conto-lhe que foi o dia da despedida do último adeus a Nelson Mandela, que faleceu na passada quinta-feira aos 95 anos de idade. Foram mais de 50 chefes de Estado que marcaram presença na África do Sul e alguns outros a nível mundial, como por exemplo Ban Ki-moon, o presidente da Organização das Nações Unidas. Destes chefes de Estado salienta-se, como é lógico no nosso caso, a presença de Aníbal Cavaco Silva, o Presidente da República Portuguesa, que aproveitou à margem desta cerimónia para conversar com os presidentes de Moçambique e Angola, aliás, do representante angolano à África do Sul. A conversa, entre estes dois diplomatas, Aníbal Cavaco Silva e o representante angolano na África do Sul, serviram para Aníbal Cavaco Silva reforçar, por uma parte, a intenção dos dois países em não deixar cair as boas relações que existem, segundo o presidente português, que alerta também para as pressões externas e o ruído externo que faz com que haja, de quando em vez, alguns contratempos no relacionamento diplomático entre os dois países. Angola já foi uma colónia portuguesa independente quando, em 1974, o governo do regime ditatorial português caiu. Desde então que Portugal deixou de ter poder político e, portanto, consumada a independência a Angola, juntamente também com Moçambique. O presidente moçambicano também conversou com Aníbal Cavaco Silva, Mais uma vez, aqui reforçadas igualmente as boas relações entre a ex-colónia e o país Portugal, ou seja, entre o país Moçambique e o país Portugal. Também houve tempo para uma conversa com Barack Obama, sobre a qual não fez grandes comentários o presidente português Aníbal Cavaco Silva. O nosso Antenor Informação fica por aqui e regressa amanhã, nesta vez, aliás, mais uma vez, às 10 da noite, já que vamos ter mais uma vez uma partida de futebol. Vai ser o Atlético de Madrid, Futebol Clube do Porto, jogo que tem início, como já disse, às 19h45, hora de Portugal, Continental e da Madeira. Boa noite e até amanhã.